Ela é caçadora de emoção. No modo animal é um vulcão. Já vejo esse caso no meu quarto. Teu cabelo enrolado na minha mão. Sangue à flor da pele, suada. Nosso corpo virando um só. O mundo deu um nó. Deus existe, a prova é que eu tô dentro de você. Mais forte que um caça, mais rápido que um jato, voando muito alto dentro de você. Mais perfeito que um astro, mais forte que o aço, é melhor do que vencer. Dentro de você, dentro de você. De um vencedor sem suas guerras pra lutar. O que ele faria se ele não tivesse história pra contar? Amanhece o dia, ela é a vida, minha vida. Deixa deitada e acendo um. Para e penso, mostra até. Cê sabe bem que eu sou um cara diferente. Minha intenção não é entrar na tua mente. Eu sei que quis se envolver. Confesso que brisa na gente. 30 garrafas de gin, um rezinho, quando eu te vi. Eu acenei de cantinho, um sapatinho, peguei contatinho. E hoje você tá aqui, e hoje você tá aqui. E hoje você tá aqui. Toda vez me vejo através do seu olhar. Distinto desejo de um erro singular. Toda vez me vejo através do seu olhar. Distinto desejo de um erro singular. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Fui deixando acontecer. Sempre me amei primeiro, não queria me envolver. Acho que foi o seu jeito. Foi assim que me intriguei. Acordei no seu travesseiro. Vamos relaxar. Água de coco em balê. Me convidou pra dançar de frente pro mar. Apresentando do verdinho. Ela diz fica dentro de mim. Ficar comigo me faz um carinho. É que hoje eu prometo, eu vou me entregar. Viajar pra muito longe daqui. Eu tô dentro de você. Mais forte que um caça, mais rápido que um jato, voando feito um pássaro. Dentro de você, mais perfeito que um astro, mais forte que o aço, é melhor do que vencer. Dentro de você,